Diálogo, parábolas e gramática. Lições escondidas na Bíblia. Theo, hoje vamos explorar uma maneira incrível de aprender lições escondidas na Bíblia usando gramática. Olha que interessante! Vamos mergulhar no mundo das parábolas, essas histórias especiais que escondem segredos maravilhosos sobre a vida. Gramática e Bíblia juntas? Que combinação diferente! Quero ver como isso funciona. Por onde começamos? Pelas parábolas, claro. As parábolas são histórias curtas contadas por Jesus para ensinar lições importantes. São como pequenos enigmas, cheios de sabedoria. Ah, sim. Eu lembro de algumas. Qual parábola vamos ver hoje? A parábola do semeador. Jesus contou uma história sobre um semeador que plantou sementes em diferentes tipos de solo. Algumas caíram em terra boa e cresceram bem. Outras caíram em solo pedregoso ou entre espinhos e não puderam crescer. Verdade. E cada tipo de solo representa uma atitude diferente diante da palavra. Exatamente. E olha que bonito. Essa parábola tem até uma representação simbólica, como se tivéssemos lições escondidas, tanto nas palavras quanto na gramática que Jesus usou. Agora fique curioso. Como a gramática entra nisso? De várias maneiras. As parábolas não são apenas histórias bonitas. Elas também nos ensinam lições valiosas sobre a vida. A gramática ajuda a revelar essas mensagens ocultas. Me dá um exemplo. Claro! Exemplo 1. As palavras solo fértil e solo pedregoso. A escolha desses termos ajuda a entender como é importante ter um coração receptivo às boas mensagens. Exemplo 2. As expressões crescer bem e não puderam crescer. A forma verbal mostra como o cuidado espiritual e emocional é essencial para o nosso crescimento. Então, prestar atenção nas palavras muda totalmente a forma como entendemos o ensinamento, né? Sim! É como um quebra-cabeça linguístico. Quando prestamos atenção nas palavras e nas estruturas, descobrimos ensinamentos profundos e inspiradores. Uau! Nunca pensei que gramática tivesse tudo isso por trás. Pois tem! E essas lições valem para a vida. Ler com atenção nos ajuda a encontrar mensagens escondidas. Usar as palavras certas mostra sabedoria, como Jesus fazia. E aprender com a gramática revela como a linguagem comunica ideias poderosas. Faz todo sentido. As palavras realmente têm o poder de ensinar, inspirar e transformar. Exatamente. Assim como as parábolas de Jesus continuam fazendo até hoje. Gostei dessa aula de hoje. Gramática sagrada é top,